certo? Uhum. É. Nossa, que beleza. É nóis. Se eu te contar, você não vai acreditar. Quem falou? Eu? Cara, tô no rolê, quebra de rotina. Novas sensações. Tô injuriado, sem emprego fudido. Só por essas razões. Que estou seguindo um caminho, ainda sem destino. Mas a intenção de uma vida nova, no mínimo. Aí, cara, peguei minha mente, pulei o muro. Aonde caí, não sei. Só sei que estava escuro, confuso. Então dei mais um pulo, aí tudo clareou. Pido mais humilde ser humano ao estúpido dominador. Mas nem dei bola, passei pelo meio e dei um perdido. Quero ir além, se é essa dúvida, se vou ou se fico, deixa comigo. Sai rolando feito uma bola mundo afora. Bati com CPI, polícia, merdas, Fernandos, Brizolas. Foi foda. Aí peguei um ônibus e fui a lugar algum. Aí desse lugar fui pra outro, também nem um pouco incomum. Lá vi um pessoal engraçado, de sem graça, nem doce, nem salgado. Eles pareciam um vômito de bêbado, tipo aqueles que só saem o caldo. Aí mano, sai voado, prefiro vir por aqui. O pessoal é bem louco, xarope, mas além de louco é feliz. Eles não fazem igual os caras que destroem uma nação. Não. Eles não ficam atrás da mesa com o cu na mão. Não, não. Eles são atrapalhados, mas têm objetivos. Eles são doidos, mas não são ridículos. Então, agora estou numa rua infinita. Ao meu lado, prédios, casas lindas, magníficas. Mas essa rua, um beco, uma viela. Justamente ali se divide as fortalezas da favela. Tecnologia barroca, capitalismo selvagem. O rico ajuda o pobre ajuda o rico. E miragens são miragens. Aí percebi que o caminho que seguia não me levava a nada. Então decidi seguir com aqueles loucos do hip hop. São os caras dos África. Bando de malucos revolucionários, vocês vão ouvir falar. E se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Rapaz, se eu não te contar, se você não ia acreditar. Tá complicado, tá difícil, o mundo todo agora quer um som dos África. Você quer um boné dos África, uma camisa dos África, um disco dos África. Aproveite os lançamentos, pague em real, dólar ou ien. Vai maluco, a Chevrolet e a Ford estão numa luta acirrada, vocês precisam ver. Ambos os dois têm um projeto de novo carro de 16 válvulas. A Coca-Cola quer ampliar a sua marca, vender beatbox em garrafa ou lata. E os novos garotos de propaganda, eles querem que sejam os caras dos África. Brasil! Mas arrumaram uma treta feia com o Bombril. Pois eles acham que os caras dos África têm nenhuma utilidade. Mas não, ninguém imaginava o que o PC faria. Quando ele armou, veio o Collor e roubou tudo de uma vez. Aí, zafricalizei de vez. Parabéns pra você, essa data querida. De Fernando em Fernando, tudo acaba em pizza. Sorri, eu Gaspar que odeio catupiry e não comi. Mas se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. E aí, ninguém se importa com o povo. Outro dia abri a revista, ó, e vi lá a caricatura do senhor presidente vestido de João Bobo. Mas com ele tá tudo legal, tudo tranquilo, claro, viajando. Enquanto isso, o povo fica aqui, só tomando uma dose de CPMF, de juros, aumentos de tarifas, gastos, água. Mas ouvi falar que no Congresso Nacional estão propondo um novo plano. Planos África. Até a NASA quer estudar efeitos África. Porque será que quer mais, meu chapa? Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Cê vai dar sério, hein? Brasil, capital Brasília, estamos na rampa do Planalto Central. Aqui ficam os homens que comandam o país, é real. Não se confunda, parece, mas não é um bacanal. Mas isso não é tão importante quanto o hip hop mundial. O importante é que os africanos tá 18 dias sem juros na rima especial. E já chegou o carnaval, mania nacional, a tiazinha da banda B. A outra telefone inovou, liga se não chora. Vai, liga pra mim, liga agora que eu tenho um monte de coisa pra te falar. Ligue 0970-70-70, se não der você senta. Mas rapaz, se eu continuar a contar, você não vai acreditar. O mais novo recém-contratado do Corinthians é o Fernandinho dos África. Só que o Felipão quer ele na seleção. E o pior de tudo isso é que ele só sabe fazer beatbox e ver jogo pela televisão. O país inteiro ligado no concurso da nova tubaína dos África. São três finalistas, a loira, a morena e a escolhida. Existem milhares de pessoas que com fé perseguem os África. Com fé em Cristo, seremos vivos com nossas rimas carismáticas. Os satélites África já entrou em órbita, o Super África salvou a Terra. Em todos os jornais e revistas do mundo, o assunto é os África. Já vi um clone África, onde esses loucos querem chegar. Aqui é África, se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, você não vai acreditar. se eu te contar. Os África são uma espécie rara em extinção. A sua vida aqui na terra a partir da transformação do som. Que a gente tá milhando atrás do disco voador. É, e até agora não conseguimos encontrar. Se eu te contar. Aí maluco, tá difícil, tem que ralar, moro, mano. Cê tem que comer muita bolacha seca na balada. Se eu te contar. Paga 50 centavos na tuba e nem lata. Passando por baixo da catraca e o busão todo dando risada. Se eu te contar. Por isso eu digo, exige a original hip hop nacional. E fique ligado, malandro é malandro e paga pau é paga pau. Movimento fusão, falta cultura na periferia. E se eu não te contar, se você não ia acreditar. Se eu te contar, se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, você não vai, não vai, não vai. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar.